434, hoje na final. Positivo, obrigado pela informação. Ó, o Urubus aqui há pouco, a 1000 pés, mas... Afinal, aqui não tô vendo não, já deve ser. Ligeiramente à direita. Obrigado. Não vi não, mas obrigado, de qualquer maneira. Saída da El, Leda, após voa Mótiva, intercepta pelo 1-0, voa até total Alfa Índio, Piraí, desse Tambade, após conforme a rota do plano, antena 5071, controle 199, decimal 35. Autorizado Guarulhos 3-0, conforme decola da 10, curva direita até o Leda Mótiva, após o 10. Até Papá Alfa Índia, depois desse Tambade, após o Pelo 44, Pagog. 5071, Bode 719, 35 ao controle, final 6319. Tá correto, na foto pronto, função 3-6319. Guardar pronto. Bom, não, mais 4, tá escuta. Sim. Tá bom, tá, 3-6. Boa tarde, bom dia, né? Azul 2770, tem que informação papá. É, 2770, Salvador Porto Seguro, Salvador. Salvador Porto Seguro, 180, Golf 677. Fala pista 90, curva direita, saída coral, controle 119, decimal 35, transponder 5076. Autorizado, Salvador Porto Seguro, de 180, pela Golf 677, decolando 90, controle direita. Acompanhando a terceira saída, Coral, 5076, transponder, 119.35, controle com azul 270. Ok, direita após, transfer firmando, faixa 3, chefão. Firma. 0, direita após. Juliette, portão 4. Salvador, voo 648, estabilidade ali, passando externo embaixo travado. No 648, altímetro 104, reporte já baixa travado? Afirmo, baixa travado. Tente tráfego avistado, atende a pássaros, curta sinal, pista 10, autorizado pouso, pista 10, operando em 3.003 metros, toda extensão, o vento 150 graus, 07 nós, voo no 648. 7, livre pouso, e atenção com os pássaros pretos, voo 648, livre pouso. Trouxe informação de tráfego, tráfego setor norte do campo, 5 a 6 milhas afastados, não interfere na sua aproximação. Oi, Salvador, bom dia, comandante, eu fui terra limpa. Vou andar a rotatória, mandou um desfile com 2.510 e jogo com aeródromo e com aeronave na calça. Gente, aqui no Serra Lima, reporta vertical da RMA, altímetro 1.0.4, vento 1.4.0 graus, 0.7 nós, pista e uso 1.0. Reporta na curta, corrigir, reporta na vertical da RMA, aqui no Serra Lima. É, ele reporta na vertical da RMA, aqui no Serra Lima. Baixada travado, curto final, puxa no 7. Tem, baixada travado. 1.648, viu, solo 4.9, livre direita, chama o solo em 1.21, décimo 9. A direita, solo 1.21, décimo 9, igual 1.648, uma boa. Alfa, Ponte Alfa, Ponte reporta, 648. Tupi, São 7, o vento 130 graus, 07 nós. Vente, Lima. Zero, Shantax. Obrigado. Quando puxa bem aqui, acionamento, janela 63-11, portão 3. Portão 3, autorizado, Shantax, 631. Fala por trás, mestre, monono. Solo 5-1, autorizado, livre a pista, estacionar a frequência livre, Kilo Serra Lima, até a próxima. Atenção, Júlio. 4, confirmar a saída prevista para Recife? É... Bucara Caju, é verdade. Salvador na escuta, tu Sam Mike Hotel Romeu. Sam Mike Hotel Romeu, solo pro seu. Bom dia, o Mike Hotel Romeu solicitando autorização de reporte da posição pátio 3, número 2 Lima, para o pátio principal, gate número 612. Ok, aguarde para o início do reporte, o Mike Hotel Romeu. 684, tá, S10. 648, mantém a posição de 3LR, que eu faço uma prevista 01. 7, mantém a posição. 2 azul 2770, estamos com 4,6 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna a vitória. 770, limitar com frente, passe 3, passe principal, Índia Alfa. Espera 1895, ajuste 9014, uma boa viagem, segue a aeronave da Avianca. É o segundo táxi, o setor do número 2. Ok, 43, 41, passe principal, segue com o número 2, segue a aeronave da Avianca. Índia Alfa, vamos lá. Boa noite, pessoal, 95, obrigado, tenha uma boa tarde e bom trabalho. Direita, ponto espera 895, ajuste 9014, boa viagem. Fica 12 via Índia, ponto espera 895, graças, bom dia. 3191. 648, agilizando a Juliette, portão 1. Juliette 1, agilizado. 2770, fique atento ao gol, ingressando na Juliette até o portão 1. Fica atento ao azul 2770. Mike Hotel Romeu, tem um estimado para o início do reboque? Ok, agora está autorizado o início do reboque, chame na saída do pátio 3, o Mike Hotel Romeu. Sim, inserei o reboque e antes de adentrar o pátio principal, reportarei. Rogério 6250 é ponte marca do externo, baixado e travado, altímetro 0.14. Chamará externo, baixado e travado. Informador 1 de Oxanea 6310, ponte 0.4. 6310, informa, meus da companhia, aproximadamente 1 milha e meia aí pro marcador externo. Tem condições de alinhar e decolar de imediato sem parada? Informativo, vai agir. Utilizado então, ingresso e decolagem sem parada, pista no 0, vento no 30 graus, 099, altímetro no 0, no 4, 63 e no 1 de Oxanea. Tirado, agilizando, sem parada, decolagem, 63 ou 1. Xm 250, visual com tráfego, curta aproximação, aguardando apenas a pista livre. Visual com tráfego, 6250. Xm 250, autorizado pouso, visual 0, vento no 30 graus, 09 nós. Ado pouso, 6250. Tomador Fogel, bom dia, seu azul 2760. Azul 2760, mantenha o ponto esperar. Xm3 no 1, decolado 58, controle, Salvador 1 no 9, decimal 35, bom voo. 935, grato, muito bom dia, 319. Depois eu faço uma compra, negativo do 770, mantém posição, já coordenei com o controle de Salvador, na sequência do Avianca tem um voo bastante rápido. Salvador, seria a cópia do voo 2060? Afirmo, tá pronto? Afirmo, pronto. Guarulhos 360, via o 310, Piraí, desse trombado, conforme rota. Decola pista no zero, curva direita, Dael, Lida, Motiva, controle 1-9-35, transponda 5107, Juro 0, metro. Autorizado aqui no 360 para Manoel, via Pedro 1-0, confirme, tira aí, Salvaterra. 1-0 a pista, Dael, Lida, Motiva, 1935, 5107, gol 2-0, metro. São 7, pronto, 2-0, metro. Reduzindo com a sua aproximação, agora a pista livre, altímetro 1-0-1-4. 114 agora a pista livre, minha visão. 6250, seu solo 00, livre direita, chama o solo Salvador em 1-2-1, decimal 9. 2-1? 9, confirma. Afirmo, 1-2-1, decimal 9. Salo, chame 6250, entrou. 6250, táxi via Alfa, é forte, antes da direita. Tá, é forte, né? 0 grau, 09 nós. Telefone, você fala 0 agora, vai levar. Azul 2770, visual com bang da Gol, curta final, pistão 0. Afirmo. Azul 270 após a passagem do Boeing da Gol, a linha mantém cabeceira 1-0. Após a passagem do Gol, a linha mantém 1-0, Azul 270. Sim, Azul 270. Delta Tué. Hangar Betel, a posição que se encontra no momento. Gente, reporta no ponto de espera da Taxway Papá. Autorizado o cruzamento com o destino 735 após Quebec, Mike Lima. Na Lima, chama solo 121, décimo 9. Passou de leste, reportando em meio, João. Piso no zero, vento 130 graus, 08 nós. Autorizado, autorizado, azul 2770. Oi, vamos pegar o Mike, temos 10, bom dia. Estabilizado, LS, piso no zero. Confirmando, intensidade bastante baixa. É o Papatango Mike, Lima Juliette, estabilizando, ILS, está 1-0. Sente o Papatango Mike, Lima Juliette, aponte marca do externo, baixado e travado, altímetro 1-0, 1-4. 1-0, 1-4, quando você vê como você, aponte na 1-7. É, 5, puxa o estacionamento no portão 7. Portão 7, agora está instante, 2-0-5. Sente, eu passo para o cancelamento do plano. Agora, cancelação. Gente, plano modificado aos 05, Papatango Mike Lima Juliette, da presente curva esquerda, para realizar uma base pela direita da pista 17, o Mike Lima Juliette. Afirma, seu Papatango, pela minha esquerda, para a base da 17, para a direita, mais direita. Gente, apenas confirmando, uma base pela direita para a pista 17, reporte baixado travado, o Mike Lima Juliette. Baixado travado, agora pela direita, o Mike Lima Juliette, a base pela direita. Tudo 770, decolado 05, controle Salvador em 119, decimal 35, não foi. É, Maria, senhor. autorizado táxi até através do portão 07 da Hotel. A Juliette visual com feno, machado travado? Bom, Mike, leva Juliette. Machado travado? Machado travado. Autorizado cruz, pistão 7, o vento 140 graus, 09 nós. Qual autorizado 17? O Mike, leva 350 para esse. É, 350 é ideal, muito obrigado. Previsão de pushback do voo 2065? 2065, somente aguardando um reboque da Gol, que está prosseguindo para o reboque da TAM, está prosseguindo para o Portão 62. Né? Esse, o Michael Terra Romeu agilizando até o Portão 62, ok? Eu tenho aeronave para push. Aqui, Bravo Delta, só esteja cópia. Salvador, bom dia, 3896, final da 1 0 Vitor. Ah, tô pronto pra cópia. Negativo. Negativo está bastante baixa, como recebe? Clareza 5. Sente, 3896, altímetro 1004, baixar travado? Afirmativo, baixou e travou 1014. Visual com arduos da tanque, com aproximação, aguardando pista livre. Aguardando na sua escuta, 3896. Papagaio Mike Lima Juliette, seu solo 09, Fátio 1. Gente, Mike Lima Juliette, corrigindo, Mike Lima Juliette. Papagaio Mike Lima Juliette, libera a primeira esquerda, até o espaço. Taxa a critério, o espaço é passa livre. Corte do Sano 62. Após a aeronave que eu não posso estar passando a retaguarda neste momento, já com a vez autorizado pushback e acionamento, já vai para o ponto de retaguarda, teria pushback e acionamento, vou 2-0-0. Bravo Delta, pronto, copy. Salvador, Aracaju, 090, Golf 677, decola pistão 7, curva à esquerda. Saída Conde, controle 1-1-9, decimal 35, transponder, 0273, o Bravo Delta. Correção, pista 10, então pista 10 com curva esquerda, saída Conde, Bravo Delta, chame pronto, faz 3. Salvador, Mike Hotel Romeo, informando o término de reboque no gate 62. Gente do término do reboque no gate 62. Ok, graças a Deus. Avenida, seus solos 1-1, libera a pista, até quando vai liberar a Fox Trot? Ah, eu acho que não, acho que a gente passou, só vamos ter que liberar na última. Sem problema. problemas, liberar na Gulf, última direita, e chama só o 12, eu não desço meu nome. Deve fazer o backtrack aqui, libera na Fox, pode ser? Autorizado então, backtrack. Confirmando o POV, por gentileza? Ok, Liberdade, Cipátio, Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste no 014, uma boa viagem, 2065. Recebi a Cipátio, no ponto de espera 1895, voo 2065. Bom dia, o Azul 913, paciente, vai passar para autorização. Isso, um instante, o ajuste no 014. Mais escuta. Alô, Salvador, forte ano, tá? 3296. Você já apresenta e comprou a Nordeste? Pode falar do sol, 140 graus, zona 09, é o vento, altímetro no 014, Guardião 01. Paulo Bravo, Victor Tango, 2 Salvador, altímetro no 014. Sim, Bravo, que eu já encostei em viagem, só com o congelamento, ponto 17. Gente, o Papai Noel Bravo, Victor Tango, plano modificado, Zulu 4, curva agora à esquerda para a base pela direita, 17, restrito 1000 pés. Desça e mantém inicialmente 1000 pés devido ao helicóptero da Polícia Militar saindo em missão policial. Encaixa uma perna do vento pela direita, 17, aguardando para girar a base pela direita, o Bravo Victor Tango. Tente base pela direita, para girar a base. Pega do vento corrigindo pela direita, para a Vitor Tango. Colo para o Nordeste, o Guardião número 1. Guardião 01, mantenha pro Nordeste, setor norte do... Hoje não, pro Nordeste, atingindo a linha do litoral de Porta. Bom dia, voo 2065, ponto de espera. O 2065, mantenha o ponto de espera. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0, curva esquerda, saída Cuca, transição Aracaju. Controle 1, 19, decimal 35, transponder 5120, o azul 9134. Autorizada Aracaju, 1210, pela Golf 677, decolador 10, curva esquerda, na saída Cuca, Jama, Aracaju. O controle 1935 e o transponder 5120, o azul 9134. 9134, no pátio 3, chame pronto, está correto. portão 5. Juliette, 05. Bravo Delta, prossiga. Atrás de Jauá, para o seu presente e duas pessoas que você não vai segue então, reporte abandonando o setor de vias do Atlântico, Guardião Geraldo mantendo minha escuta. Decolado aos 1-7. Ah, sim, matéria escuta, reporte abandonado. Bravo, 130 com 09. Sente, bravo, 07. Segundo 065, ali mantém capseiro no 0. Lima Juliette, quanto é isso do solo, por gentileza? Solo, Bravo Victor Tango, seus solos 1-8, confirme o pátio. Solo, backtrack, reporte pistão 7 livre. Bravo Delta, 4 a bordo. Confirmando 4 a bordo. Direita, bate 1 de alfa, porto espera 1895, 1014. Informa o tráfego, helicóptero, setor norte do campo, 500 pés, não interfere na sua decolagem, o vento no 20 graus, 10 nós, Gordo 065. Sentido de decolagem, Gordo 065. Guardião 01, informa o Bang da Gu, iniciando decolagem, pista no 0, mantenha esse setor afastado de decolagem. Guardião 01 no Toy. Escuta o Guardião 01. Informa o Boeing da Gol, iniciando decolagem pista 0, mantenha este setor afastado do setor de decolagem. Afirma, mantenha o setor afastado da decolagem. Papão Mil Bravo Victor Tango, chance na frequência livre. Confirme o nível. 360, conforme rota, torne Yankee. Decola pista 97, curva esquerda, saída Polo. Apoio direto, IDC, controle 1, quando lá, versão 135. Transponder 5102, do Mike Lima Juliette. Nordeste, sobrevivendo a linha litoral Nordeste, corrigindo na verdade, afastando do setor. Atente para a estreia turbulência do Bang da Gol, que decolou à frente, quando pronto, pista no zero, o vento 140 graus, 08 nós. Juliette, bravo, Delta. Zero está, quarta bordo. 14-18-95, ajuste no zero, contato, mais cima, Juliette. Controle 39 decimal 35. 39 35 graus. O time tirou no 0-4, curta aproximação, já baixou a travada? Afirma. Curta aproximação, guardando a transição de pouso, no 0-4. Só patemos direto para o Bravo 2, protocolo de Salvador, 2-4, controle 119, decimal 35. 935, Bravo de Alto. 0-0, turbo 1-7, decola da 1-0, curva esquerda, Puca Aracaju, 19-3. 1-3-1, Oceanero 61-4-0, na 3. Taxi, 1-1-3-4, CAB 8-2-2-5, até não repita. Azul, alto, vento, tango. Prossiga. Solicita autorização de reboque do PAD principal para o PAD 3, posição 3, Lima. Agora é a posição do PAD principal. PAD principal, posição 2. E aguardo para o Bush, o azul Alfa e Excel. Alfa está a aguardar. Salvador, muito bom dia, é o voo 1014. Ok, pode repetir por gentileza? SV Alfa, reporte antes da Juliette. SV Alfa, reporte antes da Juliette, voo 1014. 1184, função 4, autorizado para o Vega, também na Chevrolet. Salvador, Congonha, transporte. Salvador, Congonha, 360, V10, com base, Pisolona 6. Recola pista 90, curva direita da Helena Monte, controle 1, no norte, decimal 35, transporte 524, voo 91. De forma que por solicitação do controle, após a decolagem, irá manter 2 mil pés até 10 milhas de Salvador. 2 mil pés até 10 milhas de Salvador, o azul na zona 34, a linha na frente. Avião 34, reautorizado a linha aérea, decolar de São 10, vento 150 graus, 99. Além da cola, na zona 34. Para autorização, Maceió 350, informação Quebec. 648, Maceió, só um instante, a cópia é 1014, prepare a Cuca. Cuca, 1014, nas suas condições. Torre, Salvador, muito bom dia, Azul, para 207, estabilizado. Torre, 207, bom dia, continua a aproximação, aguarda que está livre. Ah, eu vou sair para 207. Vamos ter mais quatro. Autorizado o táxi até a ponte espera da 10 via Indy, no ponto espera torre, 98, destino 95, ajuste no 0 no 4. 2014 via Indy, a ponte espera 295, torre, obrigado, 84. O 648 está pronto, cópia? Pronto, cópia. No 648, autorizado Maceió, nível 350, via Otozulon no 7, após ser confirmado do plano. Decola da 10, após decolagem, curva esquerda na saída Boca Transição Caju, transponder 5133, controle 199, decimal 35. Autorizado Maceió, nível 350, via Otozulon no 7, decola da 10, curva esquerda. É da Pouca, televisão Caju 5133, transponder e o controle de sinal 35 e está pronto para o posto de estacionamento, voo 648. Voo 648, confirma a posição? Pole position, número 1. Gente, aguarda pro puxa. Tá, viu? Tango Lima, uniforme Tango, aguarda pra cópia. Acionamento por conta e risco, aguardando cópia. Bono 648, tá livre no 01, no chama táxi. Livre por estacionamento, 648, obrigado. Eu vou dizer uma vez, quanto espera. Solo 33, Solo 1, 2, 1, destino 9. Solo 2, 9, obrigado, Solo 2, 7. Gol 1, 8, 4, alinho, 1, 3, 0, só me aguardará mais 2 minutos para sua decolagem devido à performance da aeronave que decolou à frente. Confirme 1, 2, 4. Se precisar de acolagem, diretora, traz essa aeronave. Gente, vamos coordenar com o controle, um minuto por gentileza. Ah, tá tranquilo. Obrigado. Papatango Lima, uniforme Tango, tá pronto, cópia. Lima, uniforme Tango, tá autorizado, Valença, nível 100. Decola da 17, após decolagem curva direita na saída Arbor, após segue direto conforme a rota do plano. Transponder 01112, controle 119, decimal 35. Uniforme Tango, cotejamento correto, confirma a parte para B. Estacionamento táxi torre no pro táxi torre no 895, ajustando a 0-4. Fala bom, 621 na posição 9, solicitacionamento na posição e posterior 7. Quem chamou o Tango? Bono 62, Uno tá paciente do acionamento, chama pro pushback. Vira o acionamento, chamarei para o pushback, autorizado o táxi até o ponto de paradão no 0, via Índia, no ponto de espera turno, no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 4. É Índia, ponto de espera, 295, 1, 0, 1, 4, 1, agora, até mais. Azul 4207, gate 01. Gate 01, 4207. 648, muito bom dia. A linha é Emabank 10. A linha é Emabank 10, 648. Livre decolagem, sessão 10, vento 150 graus, vamos nós. É, confirmo que o Gol 642 é o pessoal de decolagem? Afirmo, vento 150 graus, vamos nós. Obrigado, pessoal de decolagem, 642. Clima de informação, o outro livre, siga. Clima de informação, prossiga. Lima, uniforme Tango, Sextilha, Sistério da Papá, ajuste 10014, por gentileza, até ele transponder para 5127. O Mike Lima Juliette, autorizado ingresso, opção 17, reporte pronto. Controle 1, 19, destino 35, bom voo. 1 minuto para decolagem.